eu gosto de andar sozinho. Não ligo se você vier comigo. Traz a mala, traz tudo que te faz ficar em casa. Não esquece nada, não esquece nada. Previsão pra volta, isso eu não tenho. A gente sai às 10 contando que o mundo é pequeno. Ingênuo demais, eu sei que sou. Afinal, não somos jovens e não tem nada de errado. Hoje a noite é nossa, vem cá. Você vê que vale a pena se arriscar de vez em quando. A vida segue andando, eu não preciso ir com você. Hoje a noite é nossa, vem cá e encosta o teu corpo no meu. Eu gosto quando diz na-na-na. Sozinho, não ligo se você vier comigo. Traz a mala, traz tudo que te faz ficar em casa. Não esquece nada, não esquece nada. Previsão pra volta, isso eu não tenho. A gente sai às 10 contando que o mundo é pequeno. Ingênuo demais, eu sei que sou. Afinal somos jovens e não tem nada de errado. Oh, oh, oh. Mas hoje a noite é nossa, vem cá e encosta o teu corpo no meu. Eu sou da madrugada, te levo em casa pra ver o que é bom. Pra você ver que vale a pena se arriscar de vez em quando. A vida segue andando, eu não preciso ir com você. Hoje a noite é nossa, vem cá e encosta o teu corpo no meu. Eu gosto quando diz na na na na. Eu gosto de andar sozinho. Não ligo se você vier comigo.